Todo mundo te conhece ao longe, pelo som dos teus tamborins e o rufar do teu tambor. Chegou. Pra contrariar a grande Alcione. Quando eu piso em folhas secas caídas de uma mangueira, eu penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei quantas vezes assim vou me arrepender.